Possamos continuar. O amor está ferido, temos que parar. Necessito algo novo para ser feliz. Eu já não sou nada para ti. Quantas ilusões que morrem com o seu adeus. É fria a tarde e covarde o coração. Tu me deste amor e vida e agora no final chora porque sabe. Mais pra lá do que dia foi nosso. Mais pra lá dessas ruas desertas. Mais pra lá desses arcos das pontes. Mais pra lá de meu corpo e da mente. Eu te vejo afastar sem perder. Mais pra lá dessas curvas do rio. Mais pra lá do final do caminho. Mais pra lá dessas linhas que marcam os montes. Mais pra lá do distante horizonte. Você vai esquecendo meu nome. Triste a paisagem, tudo se acabou. Que pequena tua imagem, que grande minha dor. Me desejas boa sorte antes de partir e algo meu caminha junto a ti. Mais pra lá do que dia foi nosso. Mais pra lá dessas ruas desertas. Mais pra lá desses arcos das pontes. Mais pra lá de meu corpo e da mente. Eu te vejo afastar sem perder. Mais pra lá dessas curvas do rio. Mais pra lá do final do caminho. Mais pra lá dessas linhas que marcam os montes. Mais pra lá do distante horizonte. Você vai esquecer.